Ellison, Juninho, Tom Mix e Nandinho, executando as melhores no Super Pop Live. Estamos juntos, vem mais uma segunda-feira aqui no Caribe Show. E a gente começa assim, na manha, a gravar ao vivo, marcante. Tom Mix. Oi pai, fala comigo. Toca marcante, valendo. Agora! DJ Tom Mix, bota na pressão. Porque passeia na noite, que dorme e desperta meus sonhos. É tão profundo que vai consumindo meu corpo. Tenho o Mortadela disfarçado de nuvens. Contratado da rave do Tom Mix e das quintas-feiras. De mim esqueço, de ti me recordo. Eu não sei mais viver sem é, pai. Ti. Minha vida um amor que fará com que eu nunca entristeça. Mandando o salão é o Renato DK. Bora, pai, não cansa não. Ele é a primeira dama, bora, DK. Meu coração, quero ouvir sua voz. Amor que não ama se perde. Conhece. E tem você, não existe. Eu sou transparente. Tenho amor. Olha, disfarçado. Até quem não tem coração sofre nessas aí, viu, Kelvin? Vem comigo, vem te embora, vem te embora. Atualizando playlist musical. Tenho minha vida um amor que fará com que eu nunca entristeça. Que me faz viver. Prendo minha vida junto da tua alma e assim vou seguir-te. Sinto as batidas do teu coração e te peço um beijo cheio de amor. Meu Deus, eu não sabia que um amor tão puro pudesse existir. Altas mixagens e agitação ao vivo. DJ Tom Mix. Van Live, Luanzinho Pop, Jean Moreno, o Beckzinho Pop, os revoltados do Sideral. Esses moleques aí são humildes, a gente se identifica. Obrigado, meus revoltados. Que o japonês Diego Caçador, alô Maico, alô Hugo. Quero te encontrar aqui. Sim. Ver aonde é aqui mesmo. Sim, sim, sim. Você é minha razão pra viver. Super. Quero te amar. Te peço pra voltar. Sofrendo aqui estou pelo seu amor. A saudade me faz chorar. Tudo que eu quero é te amar. Ei. Obrigado, bigode da Rock Sem Freio, do Sideral. Tá na área, olha o bigode, olha o bigode, olha o bigode. Tá na área, valeu, maninho. Príncipe negro, amor, DJ Edilson, Edilson, a tocar. Olha, compadre Paulinho tá mandando mais cervejas pra cá. DJ já tá ficando doido. Falou, compadre Paulinho! Pra ti! Quarta-feira! Te vai! Saindo daqui pro ponte! Como é que ela picanha na manha, papai? Ela está de volta. Muito obrigado, Douglas William! Anda, os braços. Pop na veia! É pop, mano! Não tem jeito! É o pop! Dela, ouvindo isso aí, a gente lembra, sabe de quem? Do Jeremias, direto de Bacuri, o rei do camarão. Alô, GG! Alô, GG! Diz Edilson e de Elson, vem de frente pra galera, o ciclone, o furacão do som. Vamos lá, família! Preciso te amar, quero te encontrar, ciclone top. Olha, dia 5 de abril, aniversário da minha amiga Raíssa Ribeiro, aqui no Pop Live. Para a Raíssa, tamo junto, dia 5! Marcante, valendo. Você ouviu? Ouviu? Quando escuto a sua voz, Tom Mix, dá vontade de te amar. Marcante no finalzinho aqui no Caribe. Liga o rádio e uma canção toca em mim. Dá vontade. Bora, Beckzinho. Bora, revoltados. Bora, Jean. Bora, Manzinho! Bora todo mundo com os dias marcantes aí, papai! É lindo! bem gostoso. É bom demais. Para juntos. DJ Tom Mix. DJ Geleia, toca o meu coração assim. Eu viajo na levada desse som em mim. Costumo dizer, até que não tem coração, sofre nessas aqui. Vai Tom Mix. Aquele nosso amor, DJ Geleia, lá de Macapá, da Via, quero te Facebook. Obrigado, Kaique, lá do Búfalo do Marajó. O meu prefeito, é o Kaique Monteiro. Perdido, sim. Prepara que quarta-feira tem. Quarta-feira tem. Posso ter. Quarta-feira que caiu no mundo. Quem, pai? Meu louco desejo. Fala pra mim. Na rave do Tom Mix. Esqueço. O calor e o gosto dos teus beijos. Ok. Sei que sou sua eterna namorada. Vem me amar, mas que nunca estou apaixonada por você, meu amor. Solidão que me persegue. Eu não consegui mais com palavras, sentimentos. Estou sem direção e me esperando desamor. Diz o que é preciso, não me mata de saudade. Vem ficar comigo. Compadre Paulinho. Minha vida é nada. E aí, meu compadre? Não tenho outro amor, não vou se envolver. Vou ficar sozinho esperando você. Quero você. Letícia Baltazar daqui. Quatro DJ. DJ Tom Mix. Vídeo da esquina, o Bengola, essa galera do bem. Obrigado pelo carinho! Não vim trabalhar e não tomar uma. Não é comigo. A emoção, a flor. Bora tomar uma, ouvindo as marcantes aí, Domingos. Tamo junto. Depósito e lanche paraíso. Obrigado, pai. Tamo junto. Renato DK e a primeira dama. Já nos passos ali no meio do salão. Bora DK, bora DK, bora DK. Eu sou o seu senhor. Sou seu servo, seu objeto. Desculpa a dor. Sou seu sexo, seu incesto. Seu filho, sou seu criador. Quarta-feira tem, bota! Quarta-feira tem! Chupa pirulito, quarta-feira! Só presta, não prestando! Sempre quis ser, sendo apenas o seu trovador. Apenas um outro cantor. Ah. DJ Geleia. Para os DJs do mal. Gigi Wesley Júnior, Henrique Picão, os seguranças aqui do Caribe. Obrigado pela segurança, valeu, gente! Sou sua imaginação. Sou a sua proteção, seu anjo da guarda. Sou a febre da paixão, o delírio de um sonhador. As marcantes que foram sucesso, agora você ouve aqui. Tom Mix. Toca marcante valendo. Chegou me abraça, me beija, me ama. Ouça-me, pare, não vá embora. Vamos lá, família! Não me deixa aqui sozinho. Eu não sei viver sem teu carinho. Olha, meu chora não. Amor, eu chora. Vou chorar. Chorar não vai ajudar. Vem, me dá teu coração. Você me enche de paixão. Não me deixa assim. E aí, Kelvin? Será se você ainda me ama? Cadê o filé? Você deve me perdoar. Tudo tem começo e fim. É do amor! Nelsinho Rodrigues. Fala, meu amigo Pato, família Maguari, Gabriel Castro também tá aí no meu. Alô, Gabriel. Você faz parte, sem dúvida nenhuma. Diego Shows, lá de Garapé Mirim. Fala, meu amigo Ângelo Pimentel. Valeu, maninho. Não me deixa aqui sozinho. Eu não sei viver sem teu carinho. Meu amor. O Bota vai chora, chora. Tá chorando? Tá chorando? Tá chorando? Chora, desgraçado! Opa! E, bicho, tá solteiro, bicho? É verdade. Aí conhece. Me entreguei assim. Foi tão de repente, de um jeito diferente. Não pensei que fosse assim tão forte. Raíssa Ribeiro! Aqui comigo, Diego Caçador, alô, Maico. Bora tomar uma aí, Maico, bora, bora. E hoje eu sei o que você fez comigo, machucou demais. Aprendi que nunca se deve entregar um coração. A... Gisele tá na transmissão, te segura. Te esquecer. Alô, Gisele! Vou te deixar e procurar um novo amor. Marcante, marcante, marcante, marcante, vai! Te deixar e esquecer o que passou. Esse coelho é um show. Harrison Menos e Banda Pintos. O arrasta-povo do Pará. É verdade. Dá vontade de beber. Alô, Potter! Valeu, mano! Eric Lohan, todo mundo ligado! E aí, pai? Me entreguei assim. Foi tão de repente, de um jeito diferente. Não pensei que fosse assim tão forte, tomando conta de mim. E você não ligou. Para não, DJ! Super Pop Live! Me dê, papai! Cachaça moada! É o teu amor, é? DJ Tom. É o meu amor que vai tocar. Sim. sim, sim, sim. DJ Dinho é quem vai comandar. Fala galera, sexta-feira. Sexta-feira tem na Kraus. Pop do na Kraus. Sábado, aqui no Caribe Show. Domingo, Porto São José. Aí segunda-feira é a volta aqui no Caribe. Alô Blaster. Alô meu fogueteiro. Vou fazer chover em cima deles. É o novo Tupinambá. DJ Dinho vai voltar. Com o novo Tupinambá. O DK que vai comandar. Gera Macumbeiro tá aqui na área. Alô, Gera. O homem das mulheres bonitas tá aqui no Pop 3. Alô, Douglas. Essa aí vai pra praça, viu? Essa aí vai. Estoura o comércio! Cadê cê? É a onda do momento! Raíssa Ribeiro! Olha, tá aqui comigo. Estou sentindo o meu grande amigo Diego Caçador. Só vim tocar hoje por casa dele, viu? Bora, Diego! Fala o Maicon, olha o japonês! Cadê o Hugo? Você foi dormir? Acredito. Mas vou te entreguei minha vida. E eu entrego a ti meu coração. Agora é tarde demais. Aí, mortadela! No som porrada, mexendo naquela sequência que não toca por aí. Gravando ao vivo no Caribe. Super Pop. Seu sorriso tão lindo me encantou, e aquele seu jeitinho de me amar. Estamos pra todo o Brasil aqui. Tudo que vivemos foi um sonho bom. Bota dela mixando no MD. Tira o som Matrix, o som do futuro. Foi no Matrix que eu me apaixonei. Meu amigo Duduzinho da Van. Aí tem moral, aí conhece. Fala, Dudu! É que eu te amo. Te amo e não vou. Quarta-feira tem, hein? É que eu te quero. Quero meu amor com você. Fazer amor. Fazer amor. Elison, Juninho. Juninho. Tome, beat da cabanagem. Bora Renan, bora Juan. Tô com vocês, viu? Não me abandona que eu não abandono vocês de jeito nenhum. Não lembra dela. Vou te encontrar onde você está. Então vamos beber. Volta pro Naninho. Executando as melhores no Super Pop Live. Atualizando o playlist musical do Super Pop e fazendo você pirar de emoção. Olha, ontem toquei 3 eventos, ainda tem um gás danado, aí eu toco quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Aí o bagulho é doido. E a conta bancária, como é que fica, Gabriel? No máximo. Hoje eu vou sair desse espelho de Alisson. Obrigado, japonês. Japonês Luiz, que quarta-feira tem. Sim. Revolução do sucesso. Já estamos aqui no Instagram do Mortadela e no Facebook Tudo Pop. Baby, vem pra mim. Agora, amor, vem ficar comigo. Te quero onde for, não sei viver nessa solidão. Vem, meu príncipe. Douglas, chega aqui atrás da mesa do Popson. Olha Olha, eu fui recorde pra esse carnaval, viu? Mais de 20 trios puxado. Oh, a conta, como é que fica? Vou comprar 3 datas do Super Pop nesse ano. A dor no peito é solidão. Quem dera, meu Deus! De revolta, aniversário do Tom, tamo fechado esse ano, hein? De novo, estouro total! Falou, meu amigo maluco Hernani, lá do Maluco Lanches. Saúde pra você, maninho, te amo. Amizade é sempre reconhecida. Valeu, Maluco Lanches! Sábado foi estouro total no Planeta Show! Por debaixo de chuva, hein? Ai! Equipe Cão, segurança, responsabilidade aqui no Caribe. Aqui ninguém briga, só na paz. Segurança Cão tá no circuito. Obrigado, Equipe Cão. Agora que eu tava gostando. Você, quando achei que minha vida não encontraria mais em quem pensar quando eu... Foi gravado 3 CDs de hoje. Vai tudo pra praça. Então em 4 frases de confidência. Primeiro te digo que é um pecado eu não pensar mais em mim. Segundo que eu não posso... Bora, meus beats. Bagulho doido. Tamo junto quarta-feira, Coliseu, viu? Se quiser ir, você era de hoje. Tamo fechado. Ressaca do aniversário. Sou escrava desse amor. Vai ter Xandô e tudo mais no camarote. Um super pop, se você não me quiser, vou metralhar seu coração. Quem eu sou? O super pop vai mostrar pra você. E eu me entrego a esse amor. Com super pop de DJ Zé e Juninho. Todas as luzes do Águias de Fogo. Pra declarar toda essa emoção. Eu grito ao som do super pop. Não desisto nunca mais desse amor. Essa noite vou voltar a sonhar. Pra esquecer que não és meu. E minha vida não pertence a ti. Meu coração é só teu. Coração e conquista a multidão. Vai o Tecno! o DJ Josi que agita por aqui, comandando a galera mais bonita de Coraci. Olha quem comanda lá em Coraci, eu bolo agora, viu? Bora mais gostoso. Vem comigo, vem curtir. Uber é foda, meu irmão. É bagulho doido. Vem curtir. Tô sentindo, tá chegando a hora. Um novo combate tá pra começar. Um índio pequeno prepara sua flecha. Um grande guerreiro vai se transformar. A tribo em festa, DJ Tomix. Floresta de cara pintada com flecha e cocar. Todos os apostos aguardam. No tempo da tribo aí, Júnior Cacho. Se que dá grito de quê? Bora lá, David Absoluto. Faz o T, faz o T, T. Esse cacique é fantástico, a galera com sabor. A tribo tá chegando do Pará. Faz o G, faz o T, T. Esse cacique é fantástico, a galera com sabor. Faz o T, faz o T, T. Pode vir! Vem lá do Pará, do Pinambata aqui. Super! Super! Pop! Super Pop Live. Beijo, né, pai? Amor, tudo que eu quero agora é te dar um beijo. Colar a minha boca na tua e te namorar. Muito obrigado, DJ Juninho, peso pesado. O Ed São Miguel do Guamá, junto com o Hugo, o Neto, Ronaldo também lá de Castanhal. Obrigado pelo carinho. Alô, Hugo Machadão. Já tá caçando, né, papai? Meu amigo empresário fortíssimo lá na Pedreira, Rodrigo do Ninho do Gavião. Aí sim conhece, só na manha. Só na manha, só na manha. Bora, Rodrigo, Rodrigo. Tá aqui, ó. O pop que sacode. Mas minha vida mudou quando eu te... Estourado o Ninho do Gavião. Foi destino, amor, foi um mero engano. Mas que importa é que... João, Chacal, todo mundo tá aqui comigo. Pop tocando, pop tocando, pop tocando. Vamos lá, família. Super Pop. Super Pop Live. Juan e Renan, os pits da cabanagem. Muito obrigado pelo carinho de vocês aí. Obrigado, parabéns pra vocês, viu? Bora comemorar até de manhã, meus pits. Rafael Nascimento conhece. O meu amigo Filé da TF também já tá aí com... Alô, Filé! Tá tudo firme, tá tudo jóia, tá tudo legal. Douglas William. Alô, Douglas William. Vai, DJ! É sucesso pra dança demais. Muito pop na tua cabeça. Olha quem já tá aqui comigo. Karine, pela primeira vez aqui no Caribe. Carol e também o Jackson do Pop. Obrigado, Karine, seja bem-vinda. Tu tá no Águia, bebê. Live. Esse som vai detonar. Eu vou curtir com a equipe 100% automotivado para. Esse tom bate pesado, vai te conquistar. Vem pro cais. Minha amiga Carol Docinho. Tá de volta o Murilo também. Só sucesso. E aí, Chuchu? Arrasa, desgraçada. Automotivo 100% do Pará. O caixa som é qualidade de Guaraci. É sucesso pra dança. Sucesso pra dança. Demais. Ativa Produções e Ronde Dias. A nova geração da tecnologia. Marcante valendo. Chega comigo! Eu duvido se tu não vai lembrar do ex ou da ex agora! As marcantes que foram sucessos. Ele também é promover. Tá aí comigo, alô, Doutor Rui, o homem que vira peixe. Ó, dia 4 de abril tem rave do Domix e de volta em Paragominas, hein, pai? Aí ninguém segura. Mix. Produção deu gera. Batendo fogo pra todo lado. Tá chegando o sul do Brasil, hein? Vou te mostrar, batata. Vou te mostrar. Vou te mostrar. Cruzar o céu de Brusque. Só na manhã, só na manhã. Fala comigo, batata, quarta-feira, maninho. Fala, fala, fala, Tomix. A gente vai o quê? Enlouqueceu tudo. Aquele recreio ontem deu o que falar, hein, mano? Entupido o recreio! E a galera já se programando pro final de semana do Águia de Fogo! Já já vou passar a relação! Eu procuro as luzes que encontrei em seu olho. Já já não, agora! Sexta-feira na Kraus, lá em Benevides! Sabadão, o bagulho vai ser doido do Calamazu! Calamazu, Calamazu, Calamazu, só na manhã! Só na manhã! Domingo a parada! No Porto São José, lá que o Marta dá valor. Segunda-feira tamo de volta no Caribe. Carcaça, DJ Marcelino também tá na área ainda. Fumaça, sussurro, tá todo mundo, moleque. Maico Assunção, manda um abraço pra ele, viu? Tá tomando por mim. E a galera aqui não para de... DJ Marcelinho também tá na área. Noite, eu já tô pronto pra buscar a minha gata. Fala, Gê Moreno, bora, Beckzinho! Quarta-feira, hein? Faz o chifrinho do amor. Leva o Júnior pra ele sentir a pressão lá. Todos os vaqueiros estão de olho na mina. Mas não adianta. Minha amiga Bruna. Ela é minha. Já tá dominado e o significado vou falar. O chamando é MC Cronos, vendo funk misturar. Bora lá. Deixa comigo, Bruno e Trio. Tamo junto, meu parceiro. Vai segurando. Falou Piteca do Pá, Douglas William. Selado quarta-feira na rave do Tum. Na parede, a gela não para de dançar. E se toca o funk junto com o batidão. E vai descendo até o chão. Ela faz o chifrinho e vai curtindo o batidão. Ela faz o chifrinho. Tum, fez de tudo pelo cara e ele não deu valor. Arrasa, arrasa, desgraçado. Arrasa. Eu vivi, me entreguei toda esse amor. E você vem dizer que não me quer mais. Super Pop Live. Não consigo esquecer nossa última vez. Foi real, juro que não sonhei. Juninho GDS. Alô MC Vini. Tu lembra, garoto? É o casal Ailton Miller. Já tá no HD. Bora, Dieguinho Pitbull. Bora pra cima, bora beber todas agora, vai. Meu primeiro amor, você me mostrou que a felicidade está quando dois corações. Pra falar a verdade, agora eu vou pegar pesado nas marcantes. Galera, tá muito afim de curtir, tá muito afim de dançar e afim de recordar os bons tempos. Vai, Domix, e mexe tudo! Chuchu, bora docinho. Essa saudade tá doendo em meu corpo, batendo saudades aqui no Águia de Fogo. Eu não consigo mais viver sem o seu amor. Eu procuro um motivo para te encontrar e te dizer que eu te amo. Amor, todo mundo sabe que eu sou louco por você. O que eu sinto é tão forte, não dá pra esconder. Te amo, te quero demais. Minha paz, minha paz. Eu não consigo mais viver sem o seu amor. Já voltados! Bora, Jean! Bora pra cima, Beckzinho! Tu tá no som aqui, pai, ó! Som aqui, ó! É live! Super Pop Live! Te abraçou, vai! Dizendo amor, voltei pra te fazer feliz. Estou aqui, nunca te esqueci. Muito tempo eu passei sem te procurar. Foram vícios de... Fala do empresário! Geldan, agora tu vem daí no meio! Alô, Gel! Aqui comigo também, meu grande amigo Kevin, Kevin Citação, filé da TF, toda a galera endoidando tudo, valeu! Levi, Batman da Pedreira, Wallace dos Cachorros, aí tem moral, meu irmão! Obrigado, Maciel, alô, Maciel! Tá comigo, tá comigo! Divulga pra lá, outro divulga pra cá. It finally arrived. What you been waiting for? Anderson. Vai. Porque é pra ti. Conhece, conhece, conhece. Bora arrepiar nas marcantes aqui no Caribe Show. Vamos lá, família. Vamos sim. Pelo amor de Deus, não vai lembrar dele nem dela aí. Pelo amor de Deus. Curte na manha, vai. Agora siga seu caminho e pare com seu jogo. Você mentia na minha cara e eu sentia nojo. Eu tava tão apaixonado. Obrigado, Frank Pop. Franciel Cambista também tá aí na área. Obrigado, Franciel. Obrigado, Frank. Eu dizia te amo, você dizia eu quero. Os meus amigos. Te amar, te dar meu paraíso. Pode mentir! Mente também. E parece a verdade. Tudo que me faz. A história, galera! Quem é que não conhece aonde começou? A evolução do som que ninguém superou. Há mais de meio século pensando em você. Sempre está na frente, é o número um. Poderoso Rubi, a nave do som, Rubi. Tudo que é novo começa aqui. Só os melhores DJs pra você se divertir. Qualidade de som. E aí, Playboy, cadê tu? Enquanto houver. Bora, feio, vem te embora. Poderoso Rubi. Só mais machucantes, som, papai. Rubi. Jamais vou esquecer quem idealizou. Do pai para o filho, o sonho. Alô, meu amigo Rodrigo Rabugento, fala, Franzino Pop! Jamais vou esquecer quem idealizou. Essa pedra que o brilho jamais apagou. Compadre Paulinho, também tá aí na área. Um abraço pra você, compadre. Quarta-feira estamos juntos lá no Coliseu, papai. Tudo conectado lá no Coliseu. Cadê o francês? Cadê ele? Gisele, carreira solo, já tá aí comigo. Moleque, é muito pop na tua cabeça. Machucantes, papai! Bora, Thay Correia! Ando sozinha. Meu amigo Alisson. E o Elton. Olha a explosão. É bagulho doido em coração. Eu vejo tua boca em minha boca é tão bom. Vejo meu quarto escuro. E a solidão vem me dizer: vamos lá, família! Que ela vai trazer você. E não Piteco do Pará, o Douglas William também tá aí na área. Valeu, manos! Tá por aqui comigo. Alô, Jamaica, alô, jamaicano. Quando lembro dos momentos que passamos juntos. Ele veio da Jamaica hoje, né? Direto pro pop. Obrigado, Maninho, tamo junto, parceiro. Eu não consigo. Bora, jamaicano. Eu só quero te amar. Na verdade, tô sofrendo com a mesma dor, porque a nossa história ainda não. Um jamaicano e outro que é metaense. Eu tô sofrendo tanto e você longe de mim. Ai, ai, ai, não aguento mais a dor. Ô, Vinícius Júnior. Tô sofrendo, meu amor. Direto de Madrid! Você, falar que eu te amo e não vivo sem você. Ai, ai, ai, não aguento mais a dor que você deixou. Tô sofrendo de amor, sofrendo de amor. Ai, ai, ai, só quero te dizer. Pega essa pequinha, vai pegando, vai pegando, vai! Vai que o bagulho vai doidando no Caribe! Elison, Juninho, Tom Mix e Nandinho. Dança comigo, meu amor, que onda é essa? É o Super Pop dando show na nossa festa. Tem muita gatinha no salão. Então cutuca, cutuca! É muito bom! Cutuca, cutuca, cutuca! Encaixa, encaixa! Cutuca, cutuca, cutuca! Encaixa, encaixa! Cutuca, cutuca, cutuca! Eu quero ouvir o grito da mulher que mete chifre no seu homem. Isso não tem aqui não, pai. Eu quero ouvir o grito da mulher que mete chifre no seu homem. Quero ver, quero ver. Eu quero ouvir o grito do homem que mete chifre na sua mulher. Segura teu coração aí, Duda. Toca marcante, valendo. Tu tais o quê? Estou à procura de alguém que sempre me amou. Foi briga de ciúme, sei que acabou. Vem pra cá, faz o cabelo mar. A luxuosa super poderosa que vai detonar. Falou meus pits da cabanagem! Aniversário deles hoje aí! Alô, Renan! Parabéns, João! Toda essa galera tá no berço! Júnior alucinado também da Pratina. Quarta-feira o bagulho pega fogo lá no Coliseu. É saca do aniversário do Júnior. É tão lindo esse amor entre você e eu. Por favor, me desculpe o que aconteceu. Na comida produção eu quero te encontrar. Onde teve seu brezinho fez me apaixonar. É tão lindo esse amor. Ok, ok, produção. Já foi Egito aqui que sábado vai ser aqui no Caribe. Alô, meu amigo Bruno. Obrigado aí pelo apoio. Sábado vai ser aqui no Caribe. Mudei de plano, mudei de plano. Vim pro Caribe sábado. Bota dela, sábado estamos de volta aqui, papai. Não sei se o compadre Paulinho lembra. No auge dessa música, eu tocando no Meteoro. E o pop arrepiando da janela. Acreditei quando você me disse eu não quero mais. Pois um ponto final você não foi capaz de cumprir. Sem dúvida nenhuma tem a cara do nosso eterno amigo vereador. Sempre será lembrado aqui no Águia de Fogo. Amor, vereador Gordo! Mas vou sonhar com a GDA, vou me apaixonar. Que era, fala. E é 4 anos de pop, é muita curtição. Curtida que é de fogo, é muito balde no salão. E faz o S, faz, faz o S, faz. Galera GTA, metralha. Gil e vai sobrevoar. DJ Alisson, Juninho, Betinho e Josimar. Vou metralhar seu coração com toda a emoção. Bora, meu amigo Rafael! 100% curte esse... Manhã tem trampo, né, papai? Obrigado, Rafael! Toda a galera, valeu, mano! Foi amor à primeira vista. Agora só quero te amar. E o Pop? E você me conquistou meu coração. Conquista. E eu me entrego todinho. Pop Live! Super Pop, tu é minha paixão. Sem ti não sei viver. Todo mundo levantando a mão. Levanta, levanta, levanta. Levanta tudo, levanta tudo, levanta tudo. Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Faz o S e vem pra cá. Que não para de chegar. Ei, DJ, prepara aí porque nós vamos ensinar. Essa... Prepara tudo, vai! Joga no...